Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 211, para falar da nossa vitória contra o CRB na última quinta-feira. Ô, alegria, estão deixando a gente sonhar, meu povo. Nós estamos a um pontinho do G4, quem diria? Eu, algumas rodadas atrás, não diria isso não, viu? Estou emocionado com um negócio desse. Estão aqui comigo essa noite, Thales Maciel e Felipe Deleucas. Felipe, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça e vamos falar de coisa boa, né? Afinal de contas, começamos bem e agora estamos já chegando lá. O Bragantino que se cuide. Opa, é isso aí, ó. E sem Red Bull, hein? Nós estamos sem doping, hein? Os caras lá têm Red Bull e estão dopados. Thales Maciel, dê sua boa noite. Boa noite, galera. Essa recuperação aí, então, negócio, tá deixando como desujar aí. Nós estamos sonhando, tá deixando a gente sonhar. Vambora. Você tá doido, gente. Tá sensacional esse negócio. Ninguém esperava isso da América. Aliás, você tá doido. A gente esperava isso lá no começo do ano, mas depois que começou o campeonato, ninguém esperava isso não, né? A gente tá aí, né, como eu falei, a um pontinho do G4, né? Com possibilidades reais aí de entrar aí nas próximas rodadas. E, assim, todo mundo confia no time, né? Eu acho que isso aí é o mais importante. Todo mundo, por exemplo, a gente vai pegar o líder isolado do campeonato na terça-feira que vem e a gente está esperando coisa boa, não é isso? Ô, Jair, eu acho mais bacana isso, que a gente está esperando coisa boa e se não vier coisa boa, nós não vamos ficar tão tristes. Porque a gente sabe que as nossas chances são bacanas. O time está legal. Isso eu acho legal. Pois é, rapaz, interessante isso, né? Bom, vamos começar com o resumo então. Thales, você vai fazer o resumo para nós? Eu vou colocar aqui como nosso recurso recente. Agora a gente tem a possibilidade também de passar esse joguinho. Tecnologia, não é magia, é tecnologia. Eu vou compartilhar aqui na nossa live para quem estiver vendo a gente. Olha, você está parecendo que é vendedor da TechPix. Não é magia, é tecnologia. Né? E aí, só para quem não viu, o Thales vai dar o nosso resumo aí e ao mesmo tempo colocar na tela aí. Vamos lá. Olá, pessoal. Então, a América começou com aquela postura que ele já vem com o Tigrão há alguns jogos, que é pressionar o adversário, pressionar a bola, não deixar o time adversário jogar. Isso é muito bacana, isso é muito legal de ver. Você vê que o time do CRB, que era o quarto colocado no começo da rodada, teoricamente era o quarto mais forte. O América em cima, o América não deixou o CRB jogar. Até o América encontrar o gol dele. Mesmo a gente tendo assim, um Mateuzinho apagado, sem criar muita coisa, o time estava tentando. E no começo de jogo foi isso, foi uma abafa da gente, a gente tentando segurar o jogo, tentando buscando a vitória, buscando o gol, até que a gente conseguiu achar esse gol aí com o Ricardo Silva, que foi premiado. Para mim, o Ricardo Silva é um dos caras que era um jogador extremamente criticado, que está dando a volta por cima, como a maioria do elenco aí do América, mas o Ricardo Silva em especial. Além de estar vindo com um problema de família, um negócio chato, um negócio difícil, quem tem filho sabe como é que é, e acabou que ele conseguiu aí ser premiado com esse gol, num escanteio muito bem batido pelo João Paulo, que tá a nossa bola parada. A gente voltou a ter bola parada, há quanto tempo a gente não tinha uma bola parada, escanteio não, desculpa essa falta, era um negócio que incomodava a gente não ter um cobrador de falta, um cara que... Não tô falando um cara que vai fazer o gol, né? Um cara que consiga cobrar uma falta dentro da área, um escanteio dentro da área, com reais chances de gol. E o Ricardo Silva foi muito feliz nesse gol aí. Você vê que ele sobe muito bem, ele olha o que ele vai fazer, né? E faz um gol. O pessoal acha que não, mas eu acredito muito em golaços de cabeça. E esse aí pra mim foi um dos bonitos gols de cabeça do América. E o América tá com outra vantagem muito grande, que é o seguinte, ele faz o gol, ele não vai para trás, ele continua na pressão, ele continua buscando o jogo. Principalmente quando ele tá jogando dentro de casa. Óbvio que depois que o América fez o seu gol, o CRB teve que ir para cima e tudo, mas o América segurou muito bem o jogo. O primeiro tempo, para mim, foi todo do América, principalmente que eu escutei o jogo pela Itatiaia, que eu cheguei atrasado no estádio, então o que o pessoal lá tava falando, que a bola era do América, o CRB não tava enxergando o que tava acontecendo no jogo, e foi isso o primeiro tempo. No segundo tempo, o América voltou com a postura também, muito firme, muito, muito sólido dentro de campo. O Zé Ricardo entrou muito bem. Para mim foi o nosso melhor volante, mesmo jogando um tempo só, foi uma baita partida do Zé, uma baita volta do Zé, que dá uma dor de cabeça muito grande pro nosso Tigrão. E o CRB começou a agredir mais. Mas o América é muito firme, muito tranquilo de suas ações. Nosso goleiro Ayrton, ele é muito seguro, cara. Ele parece ser um cara muito tranquilo. Então isso reflete na zaga. Ele não é afobado e tudo. E foi isso. O América teve. O segundo tempo do América teve muita chance de matar o jogo. Acabou desperdiçando uns dois lances com o Juninho, que eu não culpo. O Juninho não é nosso centroavante, não é um. Tem centroavante. O Juninho não é atacante, ele não tem uma. Ele faz gols pelo América, mas essa não é a função dele. E na terça-feira acabou que ele chegou na cara do gol no segundo tempo umas duas vezes e acabou concluindo para fora. O Viçosa também teve chances e acabou não as aproveitando. O Tigrão, eu achei que ele mexeu bem, tirou o Mateuzinho, colocou o Giovani. O Giovani não entrou bem, mas como ele estava substituindo um cara que não estava bem, então acabou que ficou seis, o famoso 6 por meia dúzia. O França entrou numa correria danada. Mas o França está precisando de alguma coisa mais, alguma coisa diferente. Voltar a ser que é França do Campeonato Mineiro, que é jogador de destaque da gente. Faltando umas finalizações dele mais em direção ao gol, mais confiança, na verdade. Em resumo, foi isso. Outra coisa que eu gostei agora, de uma forma geral, além da postura do time, foi a postura da torcida. Porque uma terça-feira, 7 horas, que é um horário muito difícil para quem trabalha, chegar a esse horário no estádio. Uma boa participação do público, cara. Tinha lá quase 3 mil pessoas. Para ser um jogo do América numa terça-feira, 7 horas, para mim é um número razoável, um número interessante. E desculpa, terça-feira, nossa, a quinta-feira. E agora, terça-feira, a gente vai para contra o Bragantino, aí já é um horário melhor, é um horário das 9h30. Quem sabe a gente não consegue passar dos 5 mil aí, né? Basicamente foi isso já. Eu gostei muito do que eu vi. Na verdade, eu gostei muito do que eu ouvi no primeiro tempo, do que eu ouvi no segundo tempo. O América dominou o CRB. E quando você domina um time que está no G4, isso é muito legal, é muito bacana. Mostra que o time chegou num ápice ali, que tá fácil agora de chegar no G4. Tá muito legal, tá bacana. Basicamente foi isso aí, cara. Ah, bacana demais. Eu não consegui ver o jogo porque na quinta-feira eu dou aula, né? Eu dou aula de segunda a quinta, mas o sofrimento é demais, né? Como eu já contei aqui, eu às vezes estou projetando alguma coisa do iPad assim para dar aula e tal, e aí aparece o Twitter da América falando gol, meus alunos já gritam lá atrás: Ó, professor, gol aí, ó. Porque sabe que eu tô sempre na tensão ali, mas é difícil. Durante a semana para mim é bem difícil. Pois é. Felipe, Opa, mas terça-feira nós temos Dia dos Professores, hein? Pois é, mas é dia 15, né? Dia terça-feira. Esse eu tô agarrado lá, bicho. Esse aí não tem desculpa, não. Dia 15 é dia dos professores, aí não tem aula. Aí eu sou obrigado a bater ponto lá na Independência, né? Rever minha amiga Denise, que produz aquele bolinho de bacalhau sensacional que a galera adora. Tem que estar lá presente. E rolar aquela caroninha marota pra eu tomar minha cervejinha tranquilo, meu nego. Isso aí nós vamos negociar, nós vamos ver o que vai acontecer. Eu provavelmente eu já tô marcando coisa para eu ir lá no Mater Dei conhecer a sala de parto. É isso aí, cara. Oh, coisa boa, coisa É, boa. ué, é isso aí agora. É arrumar. Hoje eu fui tirar fotos de gestante. Olha que beleza. Prepare-se para a maior emoção da sua vida. Sobre as Pois fotos da gestante, eu gostaria de saber se tivemos foto com camisas do América. é. É claro que tivemos fotos com a camisa da América, cara. Com a camisa do América, com o coelhão, com o sapatinho da América. Duas camisas da América diferentes. Afinal de contas, né? Tem que abençoar o menino, né? Não é fácil, essa missão de criar um americano não é fácil, não. Ué, pois é. Felipe, e você, o que você viu do jogo? Ah, eu gostei bastante da atuação. Podia ter sido mais, se tivesse tido um pouquinho mais de capricho na finalização. Mas eu lembro até, como eu comentei com vocês, né? Todo jogo que eu assisto no trabalho, eu tenho um colega português que me pergunta umas dicas, né? Sobre os jogos. E eu falava com ele, né, antes do jogo, falei assim: olha, vai ser um jogo difícil porque o CRB ele tem jogado até melhor fora de casa do que em casa, né, nessa Série B. Então é um time que tá no G4, adversário direto, então vai ser difícil. Só que eu acho que se a gente, o jeito que a gente joga, a gente vai pra frente, vai numa abafa, e em casa a gente tem feito um gol e depois segura e vai no contra-ataque e consegue achar mais gols, né? Então é por isso que ele chegou a apostar em um gol em cada tempo, né? A gente fez exatamente isso, a gente pressionou bastante ali no primeiro tempo, tava atacando. Aí conseguimos achar o gol aos 19 minutos, né? E depois continuamos ainda ali, tipo assim, sem ir pra frente com tudo, mas segurando, tanto que eles, assim, a gente eles conseguiram finalizar 11 vezes na partida, a gente finalizou A finalização era 9 vezes só, a gente finalizou 16. Então a gente conseguiu ter um controle muito bom. E, tipo assim, as finalizações dele não tiveram perigo, assim. Foram um chute de muito longe que o Ayrton encostou. E o outro, na verdade, eu nem lembro, assim, como é que foi. Tipo, a gente não leva perigo, a gente não tem mais aquele medo. Defensivamente, a gente tá bem encaixado agora. E isso ajuda, né? Então, nesse momento, a gente tá com um time sólido, um time que tá tranquilo, que nem quando... Que já vi em outras partidas, quando toma gol, não sente isso, continua fazendo o jogo tranquilo. E isso tá positivo. Esse jogo de ontem foi nesse... Igual está sendo esses jogos nossos. Super tranquilo. Eu não fiquei assim, eu não fiquei... O medo era assim, no final, né, como é por um gol só, você fica com medo daquela bola bandida, né? Se tivesse conseguido matar o jogo, numa das várias chances que tivemos, com o Juninho principalmente, poderia ter sido melhor. Tipo assim, tem coisa para melhorar no time? Tem, assim, a gente... Ofensivamente, a gente não é tão brilhante. O Diego Ferreira, particularmente ontem, foi muito mal, não conseguiu criar muita coisa ali pelo lado dele. O Mateuzinho, de novo, muito apagado, né? A gente continua sem muito do drible, não é um ataque muito criativo, mas, em geral, a gente tem chegado e nós temos uma bola parada agora muito forte, né? Que tem feito a diferença. Então, foi legal. Foi um jogo bacana de assistir, né? E mostra que a gente está no caminho certo. Se o Tigrão continuar nessa pegada, né? De melhorar o time e aperfeiçoar, né? O que não é... as nossas falhas hoje, eu acredito que a gente tem não só assim, chance de entrar no G4, como eu acho que a gente tem chance de chegar até no terceiro e no quarto, né, no Goianiense ou no Sport ali, dependendo, eles estão um pouco mais distantes, mas tirando a pontuação que a gente tirou nesses últimos jogos, dá pra gente tirar isso aí também, se a gente continuar nessa pegada. Deixa eu destacar algumas coisas sobre o comentário do Felipe, que eu achei legal. Sobre o sistema defensivo do América, cara, isso é um negócio bacana, de muito legal, porque a gente está tendo revezamento dos zagueiros, cara. Isso não é normal num time, né? Um time manter o mesmo posicionamento, que é esse revezamento de zagueiros. As nossas duplas de zaga estão mudando, praticamente todo jogo está tendo uma mudança. E esse Lucas Cal que entrou, cara, ele, pelo que o pessoal falou lá no grupão e nas redes sociais, de uma forma geral, era um menino que era muito criticado em São Paulo, cara. Eu acho a postura dele nesses jogos que ele tava com a América, tudo bem que na estreia dele, óbvio, era uma estreia, ele andou dando umas pichotadas, mas tirando isso, cara, um zagueiro muito firme, muito legal. Sobre o Diego Ferreira também, eu também acho que, assim, ofensivamente ele foi uma negação, mas será que na cabeça do Tigrão, o Tigrão não quer muito mais o Diego Ferreira, um cara ajudando o Leandro Ferreira do que, vamos dizer assim, um atacante? E sobre a questão dos dribles, cara, eu senti falta do drible do Maranhão, né? Senti falta mesmo. Ah, mas nessa defesa, tem um ponto positivo, né? O Maranhão realmente não teve drible nesse jogo, mas em compensação o Juninho teve 3. O Juninho foi o nosso jogador que liderou em quantidade de drible por jogo na partida. Eu vou te falar, Felipe, que o segundo colocado é ter sido Viçosa. Não, o segundo empatou todo mundo. Teve o Juninho com 3 e o resto foi um tanto de jogador com 1. Eu até te falo quem são aqui, dá só um minuto. Foi... O Mateuzinho teve 1. Saudade do drible do Maranhão. Você tá doido. Mateuzinho, o Azevedo, o Diego Ferreira e o Viçosa. Todos eles tiveram 1 drible na partida. O Juninho teve 3. Então o Juninho se destacando aí nessa... Com um meio campista, driblador, finalizador. Né? Tá, embora não seja muito a dele, né? Até igual... Eu consigo mutar, eu entendo. Que não dá pra criticá-lo tanto pelos gols que ele perde. Mas assim, se naquela posição tivesse um jogador com realmente um caguete mais ofensivo, a chance de ter tido ontem ter saído com 2 ou um 3-0 teria sido maior, né? Se fosse o Felipe Azevedo ali. Que é outro que entrou no jogo e não sei, depois da lesão, não voltou a mesma coisa. A grande característica dele, que era o chute, não tá acontecendo, ele não tá chutando mais igual ele chutava bem. Mas vamos dar tempo ao tempo, né? O Tigrão para recuperar jogador tá impressionante. E o Azevedo virou o nosso Berola, né? Agora. É o nosso Berola agora, né? Porque o Berola não vai conseguir entrar mais. Na verdade, eu acho que ele tá apostando França como Berola. Pelas entrevistas para trás, ele comentando que tava treinando com França de centroavante. Eu até comecei. E realmente tem uma partida que acho. Não lembro qual foi. Em casa, que aí no segundo tempo ele tirou o Viçosa e colocou o França. Meteu o França. E não deu certo de jeito nenhum, né? Mas eu acho que ele pode estar vendo no França o reserva pro Viçosa. Pro Viçosa? Porque, tipo, se for pensar assim, não tem um outro centroavante. Tem um Belusso, que já não deu certo. E depois é só o menino da base que nunca entou em campo, né? Então. O Belusso nem no banco tava, né? Então talvez... Não, parece que está completamente fora dos planos, né? Pelo que... É, o Belusso já foi jogado para fora. Né? Porque machucado ele não está. Não. Então, não mas tem... Ele tá igual o português amigo do Felipe aí, viu, Jairo? Na rede social ele está começando a mexer com investimento. É sério? Acho que ele viu que o jogador do Cabral ganhava no pôquer. Aí, Belusso, só a troca de carreira aí pintando aí, viu? Ó, meu irmão tem que ficar esperto, entrar em contato com o Belusso ali, ver se ele consegue, né? Entrar, virar o corretista dele dos investimentos. Pode dar. Agora, o América já não teve um jogador que foi campeão de pôquer? Então, o Cabral aí. O Cabral, cara. Que deve estar em algum time da Série B. Que é o Cabral que gosta de uma Série B, bicho? Mas é o teto dele, né? Não consigo ficar mais lá. É. Tem que levantar a mão pro céu, filhinho. Tá no Cuiabá. Tô olhando aqui, tá no Cuiabá. Reserva no Cuiabá, né? Porque ele nunca é titular em time nenhum. Bicho, mas se não me engano, ele disputou uma Série A, cara. Eu lembro de ter disputado uma Série A, não sei por qual time. Sempre tem um doido pra isso. Ele jogou na Tombense esse ano. Olha, que sofrimento. Ponte Preta, Tombense, não fez nenhum jogo na Tombense. Isso aí deve ser um rolo do Eduardo Duran, né? Ah, é. Isso é pro jogador não ficar parado. Né? É, ah lá, ano passado ele jogou no CSA e no Santo André. 2017 jogou aqui. Não, cara. Olha, 2015 no Avaí, mas eu acho que 2015 o Avaí não tava na Série A, não, tava? Não sei. Bahia, 2014. É isso aí, bicho. É só essas derrotas, assim. É. E titular em nenhum, se não me engano. É, mas eu vou te falar aqui que ele é um jogador para segundo tempo. Para uma Série B não é dos piores, não. Mas, enfim, foda-se para ele também. Então, eu tô achando interessante a evolução do time, né, cara? Mesmo você vê que, igual você falou, se acontecer uma coisa ruim na terça-feira, ainda assim a gente sabe que o time tá numa crescente, que tá numa positiva, né? Muito embora eu tô muito otimista, eu acho que a gente vai fazer um jogo muito bom com o Bragantino aqui e não tá difícil a gente ganhar, não, viu? E se a gente ganhar, Jairo, o próximo jogo é o Figueirense já? O próximo jogo é o Figueirense e depois Vila Nova. Eu vou te falar que o jogo do Figueirense passou esses dias pra trás aí, passou na TV, não sei se foi sexta-feira. O time deles é muito ruim. Não, o Figueirense é muito ruim, cara. O time deles é muito ruim. O galera tá desmotivado, né? Deve ter quase todo mundo, muita gente deve ter saído, ficaram ali aqueles que não tinham muito o que fazer mais. Assim, um treinador não deve estar. O Christian. Você não consegue motivar a galera ali, então deve estar. Você começa a motivar alguém que não recebe, né? Então, aí toda com a coisa de bastidor, o cara não sabe se ele vai ficar bem, porque com essa troca toda aí. Então, o negócio até tá feio mesmo. Tem outra coisa também, que nesses dois últimos jogos, a torcida, vamos dizer assim, abraçou o time, né? Foi casa cheia e tal. No primeiro jogo, desde casa cheia, o Figueirense perdeu e a torcida no final do jogo cantou e tudo. Já nesse último jogo, o Figueirense perdeu e a torcida já não teve o mesmo comportamento, não. Os caras já começaram a vaiar. Isso é um ponto positivo pra gente também, cara. Que o América, pra ressuscitar defunto, é uma maravilha. Que o Digo é Paysandu aí uns anos pra trás, né? Então, assim, tudo que puder ser contra o Figueirense pra que a gente tenha uma vitória tranquila, melhor. E eu falo com você, coitado do Cristian, o bicho é mais fechado que porta de submarino, né? Ele é, bicho. O cara vai pra lá no meio de uma crise violenta e você vê que é complicado, viu? Ali tem um negócio muito esquisito ali. Não consegue ser titular. Não consegue ser titular. E aí quando entra, machuca. Pois é, cara. É muito fechado. Puxa vida. Você tá doido. E aqui, vou puxar um outro assunto. Vocês querem falar mais alguma coisa do jogo em si? Cara, quero só uma observação aí, principalmente pro Felipe, que é o nosso cara das estatísticas, dos números aí. Aquele centroavante que brigou com o Bill, ele não tá mais no CRB, não, cacete. O Zé Carlos? Zé Carlos. Ah, deixa eu. Deixa eu ver aqui. Que eu não tava na esperança, porque eu sabia que o Viçosa ia dar ele uma porrada, eu tava nessa esperança do segundo tempo se acontecer. Ah, mas isso não acontece, não. Só Bill pra plantar essas. Olha, de acordo com o aplicativo de estatística aqui. Tem um Zé Carlos que tá sem clube. Ele jogou a temporada 3 jogos pelo CRB, mas tá sem clube. Será que ele foi dispensado? Ah, não teve ninguém pra lutar com ele esse ano, né? Ele vai ter que ir pra Tailândia. Ele fez 3 partidas. 2019, ele foi dispensado. O último partido dele foi contra o Bragantino. Ah, então ele foi dispensado. Foi. Ah lá, é isso mesmo, ele tá sem clube. Aí, então... só sobre finalizando o jogo de ontem, já. De ontem, não, desculpa, cacete. Jogo de quinta, cara. O CRB é um time muito bem organizado, cara. Sim. A gente ganhou de um time muito organizado, isso é muito legal. A gente não ganhou de um Figueirense da vida que vem tudo vacaiado, não. A gente ganhou do quarto colocado, a gente ganhou com propriedade do quarto colocado, e o quarto colocado veio para cá para jogar bola. Eles não vieram aqui para outra coisa, não, para segurar, para isso, não. Eles vieram com a intenção de jogar bola. O América não deixou de jogar bola, pelo menos foi essa a impressão que eu tive, do que eu ouvi e do que eu vi. É, pois é, e quando a gente pega time que vem para jogar bola, em geral funciona bem para nós. Por isso que eu tô entusiasmado com o de terça-feira. Porque o Bragantino vai querer jogar, né? Vai querer jogar, entendeu? E aí, quando o time vem querendo jogar, em geral, para nós funciona muito bem. A gente pega rabo, é quando a gente pega um adversário em casa e o cara vem fechadinho com a boca de bode. Aí, bicho, aí nós pegamos rabo. E o Bragantino é um time, assim, eu acho que é um time muito bom, muito organizado, e a posição deles no campeonato expõe isso. Mas a Série B tá muito parelha, cara. Tá muito parelha mesmo. Você não tem essa impressão? Eu acredito que se o América tivesse feito um Campeonato Mineiro de encher os olhos, e tivesse tido uma sequência, o América hoje era o primeiro ou o segundo colocado, cara, nesse campeonato. Isso aí é com certeza absoluta. O CRB, o Bragantino, ele é o primeiro, não é porque ele é um super time, um negócio de outro mundo, não. Porque ele é um time organizado, que vem estável. Desde o começo... Exatamente, vem desde o começo do ano. Com a mesma base, com tudo certinho, é um time muito certinho. Então é isso, cara. Não tem ninguém. O lateral deles é o Derlan. Assim, o time do Bragantino, ele tem bons jogadores para nível de Série B. Não tem, assim. É um time que, se tivesse na Série A, estaria brigando lá embaixo. Não é um time, assim, de encher os olhos. O que ajudou muito, né, nesse projeto deles é o fato de que esse ano, você pega assim, não teve nenhum. Do ano passado para cá, não caiu nenhum daqueles times gigantes com muito dinheiro. Né, o que já ajudou, ou seja, até pra gente, porque tipo assim, significa que a chance que tinha de montar um time tranquilo e brigar sem muito problema ia ser pá, era mais tranquilo. A gente que entrou muito no projeto no início, e assim, aí outros times que estavam nessa, tipo Vitória, Vitória mal financeiramente, tá lutando mais pra baixo, e o Sport não começou tão bem e agora engrenou. Tanto é que tipo, o Sport hoje tá lá no G4, a gente tá chegando, ainda que a gente tenha começado muito mal. E é capaz de conseguir. Talvez, se tivesse caído, por exemplo, qual foi o ano que caiu o Inter, ou tipo o Vasco, talvez a gente tivesse. Esse ano que vai cair o Cruzeiro. Eu tô muito preocupado com o Cruzeiro cair esse ano, viu? Eu tô muito preocupado, tô muito triste, tô muito chateado, porque eu vou perder muitos amigos pro ano que vem, cara. Podem ter muitas amizades pro ano que vem. Eu já tô avisando isso pros meus amigos cruzeirenses desde já, que eles estão fudido se por acaso o Cruzeiro cair e o América subir. Aí, infelizmente, a nossa amizade será testada, cara. Ah, isso é bem testado. Será a minha amizade com esses meus amigos cruzeirenses será testada, inclusive com a minha irmã. Minha irmã é muito cruzeirense e o bicho vai pegar, cara. Infelizmente, eu não vou aguentar a zoeira, cara. A zoeira vai atingir níveis inimagináveis. Bom, já deixa eu só falar uma coisa sobre esse comentário do Felipe que eu achei muito legal. É o seguinte, cara. Essa questão dos times, que esse ano a gente não teve time grande na Série B, vamos dizer assim, mas a gente teve times médios, times pequenos para a Série A, mas times até relativamente grandes para a Série B, que estão muito mal, né, cara? Você vê lá a zona de rebaixamento, tem Criciúma, tem Vitória, tem Guarani, o Figueirense nessa draga. Então, assim, os times não estão, os times que seriam nossos adversários diretos no começo do campeonato, você fala assim, não, vamos brigar pelas quatro vagas, esse time. Esses times não estão brigando, cara, eles estão lá embaixo. Uma coisa que ajuda nisso, né, é que, pelo que o pessoal comentou, a partir desse ano, já não está acontecendo mais aquilo de manter a cota. Então, tipo assim, o que aconteceu muito antes é que esses times que têm maior torcida, que conseguiam uma cota maior de televisão, geralmente quando eles caíam, os contratos com a TV eram de mais tempo, eles continuavam recebendo cota de Série A na Série B. E aí eles conseguiam montar um time para a Série B muito melhor. A partir desse ano, se eu não me engano, já não está tendo isso. Então, por mais que esses times, como tem mais torcida, até consigam receber um pouco mais, né, do que o América recebe, ou os outros times, já é proporcional ao nível de Série B, né? Isso dá uma queda de receita muito grande. É até por isso que o pessoal, vendo os comentários do pessoal falando, se o Vasco cair, o Fluminense, o Cruzeiro, são times que financeiramente estão mal, para subir já não vai ser tão fácil, porque eles vão contar só com receita do clube, porque de televisão já não vai ter mais muita coisa. Então isso colabora, né? Fica um pouco mais justo, pelo menos, a Série B, né? Do que antes. Porque aquele ano, É aquele ano que nós caímos, cara. O Internacional tinha um time que brigaria na Série A pelas primeiras posições. Contabilidade. Porque esse igual, eles recebiam a mesma cota, né? Então, tipo assim, você não tinha um prejuízo financeiro tão grande assim. Você tinha um pouco, mas não era tanta coisa. Então, dava para você conseguir montar um time equilibrado para conseguir voltar, né? Agora, e para a gente não, né? Para a gente, até o Goiás, se não me engano, teve um ano que caiu, o Goiás conseguiu manter ainda. Acho que 2 anos ou 3 na Série B receberam uma grande Série A pelo contrato que eles tinham assinado antes. Então, tipo assim, eles acabaram subindo, a proeza de subir depois que o contrato acabou, eles começaram a receber o normal. Mas assim, tem essa, às vezes acontece disso, né? Era um pouco injusto, né? Você ter um time que fazer muito mais dinheiro que os outros, né? Agora tá um pouco mais justo, o que facilita, melhor, o que ainda assim igualou mais pra gente, né? E aí, é por isso que o planejamento do início do nosso ano foi, quando a gente tivesse feito tudo direitinho, eu acho que era a gente sobrando, ou pelo menos brigando ali com o Bragantino, se tivesse tudo sido, se tivesse um planejamento melhor, né, desde o fim do ano passado, na verdade. Eu até acho que as contratações não foram tão ruins, o time hoje está se mostrando aí. Podia ter tido uma outra coisa diferente, e eu acho que a questão do comando técnico, né, que atrapalhou muito a gente renovar com o Givanildo naquela época. Então, acho que a gente pecou um E pouco ali. quem ouviu o programa lembra que a gente já falava isso, que o Givanildo, historicamente, nunca soube formar elenco. E deixar o Givanildo ainda ser um diretor de futebol era 10 vezes mais perigoso, né? A gente ainda falou isso aqui no programa na época, e é o que eu falo, assim, quem leu a entrevista do Paulo Brax para o Super Esportes esse final de semana, a gente tem que ficar muito atento, porque de acordo com ele, o planejamento do ano que vem já está sendo feito. E o planejamento leva em consideração o Felipe Conceição e algumas renovações da turma que está aí, né? Então, daqui a pouco a gente já tem que até começar a conversar sobre isso aqui no programa também, né? Começar a falar desse planejamento para o ano que vem. Eles estão trabalhando com Série B, tá? De acordo com o Paulo Brax. Você tem que trabalhar pensando na pior possibilidade, né? Claro. A possibilidade atual, na verdade. Sim. E o que que acontece? Nossa receita hoje é 30 milhões anual. Se a gente for para a Série A, essa receita dobra. Pode melhorar um pouquinho mais se conseguir um acordo bom de patrocínio master, essas coisas, mas é de complicado. Nada, cara, é muito complicado jogar uma Série A com 60 milhões. Muito complicado mesmo. Não estou dizendo que a gente não deva, claro que a gente deve, mas estou só dizendo que se o planejamento para a Série B tem que ser bom para jogar uma Série B com 30 milhões, ele tem que ser excelente para jogar uma Série A com 60, porque é complicado. É muito complicado. O ponto positivo pode ser aquele fatídico acordo, né, que a gente pode ter para os próximos do futebol, né? A questão de terceirização do departamento de futebol em certa escala, né? Com investimento de estrangeiro, igual estão especulando. Se isso acontecer, aí acho que a gente tem uma ressalva maior e a chance de conseguir fazer uma campanha. A gente vai ter um pouco mais de recurso, né? Mas a gente também não pode contar, embora. Acredito que até deva sair pro ano que vem. A gente não pode contar com isso, né? Não, de forma alguma. E eu acho que se a gente subir para a Série A, a gente conseguir esse investimento, vai ser mais legal ainda. Até porque o nosso objetivo não tem que ser. O nosso objetivo tem que ser pegar esse dinheiro para alavancar o time. O que que eu chamo de alavancar? Deixar a gente 3, 4 anos na Série A. Que seja aos trancos e barrancos, cara. Mas se a gente der conta de deixar o América 3, 4 anos na Série A, disputando ele. Hoje na Série A é o seguinte, né? Se você não cai, a chance de você pegar uma Sul-Americana, alguma coisa assim, já é grande, né? Sim. Porque a lista ali já pega muita gente. Então, se a gente conseguir dar conta de ficar uns 3, 4 anos na Série A, isso vai mudar o patamar do time, cara. É, porque você consegue atrair, aí sim consegue você atrair mais torcida, né? Torcida, patrocinador, acordos melhores, enfim, tudo isso, né? E A eu gente acho isso consegue vender legal, melhor. porque pelo que o meu irmão, você tava na reunião também, acho que você vai pegar, né? Do que o pessoal tinha comentado lá da chance do acordo, né? O América divergiu um pouquinho com a empresa lá, a questão dos percentuais, né? Que cada um Isso. é de receita. Se a gente sobe pra Série A, o nosso poder de barganha nisso aí aumenta, né? Porque Ah, o claro. projeto todo é visando Série B. Então, assim, se a gente caísse pra Série C, normalmente o Draga lá, nós perderíamos o poder de barganha, teríamos que aceitar possivelmente qualquer coisa que eles oferecessem. Mas se a gente sobe pra A, a gente aumenta o poder de barganha, né? Porque o pessoal vai estar investindo num time que tá num patamar melhor, né? Só para deixar claro para quem está ouvindo a gente, não sabe muito bem o que é essa negociação, o América foi procurado por parceiros estrangeiros para que fizesse uma parceria com a gente no departamento de futebol. O que, que seria isso? Primeira coisa, patrimônio está fora da negociação. Então, o Independência está fora da negociação. Toda parte do Boulevard Shopping está fora da negociação. Terreno, está tudo fora da negociação. O único patrimônio nosso que está na negociação é o CT. Mas por quê? Porque o CT será incrementado e será aumentado com o dinheiro desse parceiro. Então, como é que funcionaria isso? O América, famoso Planeta América? O Planeta América, ele já está em construção com outras parcerias, né? Permuta de terreno, umas coisas assim. Mas aí eles vão começar a fazer aquele projeto de hotel, eles vão melhorar mais ainda o CT. E é um projeto que envolve as categorias no sentido de que o América entra com o nome, entra com anos que a gente já está trabalhando categoria de base, essas coisas, e esse parceiro assume um percentual desse empreendimento como um todo. Então, digamos, por exemplo, que fosse 50% nosso de todos os jogadores e 50% desse parceiro. Esse parceiro chega botando um valor. Esse valor, o que se conversou é que são 200 milhões. Então, eles chegam com esse valor. Todo jogador que for vendido no meio desse caminho é rachado conforme os percentuais. Esses caras vão investir só 200 milhões? Não, 200 milhões é o primeiro investimento deles. Se continuar dando certo, eles vão investir mais. É assim que vai funcionar essa parceria. E aí, numa dessa, como eu falei, o Independência está fora, o único patrimônio que entra é o CT lá na Drummond, mas com parte do dinheiro sendo investido em melhorar o CT, e a nossa dívida é relativamente baixa, a nossa dívida hoje gira em torno de 60 milhões, o que é uma dívida totalmente viável, né? Hoje no Brasil é muito raro você encontrar um clube cuja o endividamento seja tão baixo quanto esse. Se você pensar bem, na verdade, são 2 anos de fato de receita, o que é muito baixo em comparação com outros times, como, por exemplo, vou dar um exemplo, o Botafogo, que é o líder, né? O Botafogo hoje tem uma dívida em quase 800 milhões e uma receita de 100, e é uma receita muito, muito bamba, muito, muito comprometida, né? Então não, é bem complicado. Tá certo? Só porque às vezes a gente pode ter algum ouvinte aí que não sabe muito bem dessa negociação, como é que ela funciona. Não estou dizendo que eu sou nem favorável nem contra. Hoje eu sou mais favorável, mas hoje a negociação está no ponto de saber qual que vai ser o percentual de cada um, qual que vai ser o percentual do parceiro e qual que é o percentual do América. Está sendo feito um processo, uma auditoria que é Ernst & Young. Fez um levantamento de quanto vale o nome América, quanto valem as categorias de base, quanto vale tudo para poder saber qual que é o percentual justo desse parceiro aí, né? Digamos que esse parceiro que tudo nós temos vale 1 bilhão. Um cara que entra com 200 milhões não pode ter 50%. Só para dar um exemplo simples aqui. Certo? E assim, essa questão do clube empresa, né? Eles acabariam com eu penso assim, né? Que como vai dar todo o futebol, as receitas que são decorrentes do futebol ficam com eles. O que é uma parte positiva, que dependendo, tipo assim, como estão falando de investimento estrangeiro, se o cara também pensa em popularização da marca, ele pode, ou dependendo do tipo de negócio que ele quer fazer, hoje no Brasil o marketing das partes publicitárias é todo do clube, né? O clube controla aquilo. Então, tipo assim, o investimento vai, os caras vão cuidar de estar fazendo dinheiro com aquilo, porque eles vão pegar uma maior. Vão receber um pouco mais em cima disso. Tem questão de divulgação de marca, os caras vão tentar fazer para tentar ganhar mais, otimizar a venda de camisa e tal. Então, tipo assim, tem a questão legal. E os caras, tipo assim, como eles, pelo acordo, pelo que eu escutei, tende a que o time de futebol acompanhe o crescimento, que eles não podem fazer só pegar lucro, né? Tipo assim, não seria só pegar um time, só montar um time qualquer aí e sair tentando vender jogador da base para poder tirar dinheiro, né? Igual mais ou menos é o Curan faz com a Tombense, coisa assim. Então, tipo assim, você teria um time competitivo que estaria ali e, assim, o time ganhando competições, ganhando coisa, aumenta de marca, aumenta valor e, assim, os caras conseguem melhores acordos para eles também e retirando no longo prazo, né? Enquanto a parceria durar, por exemplo, o que é até positivo. E o clube continua com arrecadação para, caso a parceria acabe, né? Não fica terra arrasada igual foi o Fluminense, por exemplo, quando saiu a Unimed, igual foi o Corinthians quando saiu a MSI e tudo mais. Tipo assim, o time vai continuar tendo algumas receitas e, se sair, continua também com tudo ajeitadinho para conseguir tocando. Então, essa é uma parceria que está sendo bem costurada pelo que se deu para escutar, né? Então, é positivo, é só vão torcer para dar certo, né? A gente fica muito ansioso com essas coisas, mas eu acho que é preferível fazer uma costura bem curta. Não, isso é. É assim, com todas as salvaguardas, com tudo que é necessário fazer para a coisa funcionar, do que fazer correndo. Fazer correndo para evitar o caso do Figueirense. Isso. Eu acho que, assim, evitar a parceria Caracu, né? No Brasil em si, como o Brasil não é tão aberto, então tem poucos modelos clube-empresa, né? O pessoal hoje em si, eles estão meio que demorizando a ideia, tentando falar, tá vendo? Vai acontecer igual aconteceu com o Figueirense, eles apontam mais os casos de insucesso, né? É porque não tem muito para onde comparar, né? Só que se você for ver em situação em escala global, né? A maior parte dos países europeus, os clubes são clubes de empresa. Em geral, tipo assim, a maior parte deles, eles estão, assim, eles tentam dar uma melhorada. É claro que nem sempre o cara consegue lutar, brigar com as maiores equipes pré-estabelecidas, mas muitas vezes os caras conseguem dar um salto de patamar. Igual, só comparando o Liverpool, por mais que fosse uma equipe grande, o Liverpool vinha numa draga sem título, sem conseguir muita coisa, e aí, com um novo dono, que mudou um pouco a mentalidade, o time começou a ter um outro desempenho. O Leicester foi campeão inglês também, tem um dono tem um tipo de negócio que ele mexe com o futebol ali, né? É do tipo de jogadores que compra, tudo, mas sempre é um time competitivo, pode não voltar a ganhar, mas é um time que incomoda, briga mais em cima na tabela. Então, tipo, uma coisa assim, tem que ver. Dá pra entender que não é que o América vai dominar com essa parceria e virar, tipo assim, virar ser campeão brasileiro da Série A 7 anos seguidos, mas assim, dá pra mudar a gente de patamar e colocar a gente numa posição melhor. Tudo trabalhado direitinho. Por isso que eu acho assim, perfeito o que a direção da América está fazendo nessa questão de fazer mesmo auditoria, estão auditando a gente, estão auditando a empresa para ter certeza que eles vão ter recurso mesmo para continuar investimento para longo prazo. Então, ó, isso é bem legal, está salvaguarda total dos dois lados. E não estão aceitando qualquer coisa. Eles estão lutando aí para pegar um percentual justo. Então tá bem assim, eles estão fazendo o certo, o ajuste. Se vai acabar vingando e sendo produtivo, aí tem que. É isso só vendo, né? Isso não dá pra prever tanto assim. Mas que o trabalho, pelo menos nesse quesito, tá sendo bem feito, tá. É, parece que sim. Eu acho que uma coisa boa pra uma empresa é você ter um sócio sério. Porque um sócio sério, ele te obriga a ser sério, né? Então, um monte de coisas que às vezes a gente tem interrogações se acontecem ou não na América, se você tem um sócio sério jogando, junto com você, passa a não acontecer mais. Né? Então, por exemplo, se você tem qualquer dúvida sobre a qualidade da peneira do América, o seu sócio sério não quer ter, ele quer que seja feito de forma que dê lucro, né? Então, eu não estou dizendo que tenha, estou só dizendo que para um clube sério, um sócio sério é uma coisa boa. Eu acho que tende a profissionalizar ainda mais esse setor do clube, né? E só arrematando esse assunto aí de clube empresa, de investimento, de parceria e tal, uma coisa que é muito interessante, cara, você vê que o Bragantino fez um baita de um campeonato paulista, é o líder disparado da Série B desde o começo, e o treinador deles não sai, cara. E essa dança de técnico que tá na Série A aí, e o treinador deles continua a mesma coisa, bicho. Então, ou seja, os caras vêm com dinheiro aqui, ninguém consegue levar o cara, não. E tem assim, né, acredito que a questão do prêmio deles, pelo que fala, tá funcionando, né? E hoje na Série A é aquela história, né? O cara sabe que ele vai jogar Série A, que ele vai treinar na Série A ano que vem. Então, pra ele, vale mais a pena ali se manter, tentar subir de patamar depois, do que às vezes você pegar também um desses times que tá na draga lá embaixo, que você não, tipo assim, você pode cair em 40 dias também, né? Igual foi o que aconteceu com o Rogério Ceni. Tipo assim, você larga um trabalho que você sabe que você vai ter a continuidade, você consegue coisas diferentes, e você troca, é muito incógnita. Tipo, esses times estão lá embaixo hoje, não dá pra acreditar que eles vão igual. O Oswaldo Oliveira também não durou nada no Fluminense. Então, tipo assim, quando o Achá procurou o Tigrão, ele falou assim, ó, peraí, eu tenho chance de jogar a Série A ano que vem também com a América. O que, que é melhor, eu manter aqui, terminar essa arrancada, subir, montar meu time pra Série A ano que vem e tentar... Ou ir pra Chape daqui 3-4 semanas, se o negócio não render, eu tô fora e vem o outro técnico. Porque eles também não pensam duas vezes. Assim, e roda mesmo. Se você tiver projeto de carreira, é uma coisa. Se você tivesse sido. Se fosse, por exemplo, um time brigando lá no G4, aí o cara pode até balançar mais. Ou então, se for igual o Anderson, uma proposta que financeiramente também foi muito vantajosa, aí você balança. Agora. Fora isso, o cara, você tem que fazer a sua projeção de carreira hoje tem que ser bem feita, né? Porque senão você. No caso do Tigrão ali, se ele sai do América numa dessa, falha num time de Série A, aí depois ele pega um outro time ali que também roda com ele fácil, a chance dele sumir no mercado e começar a treinar, tipo, o Macaé de novo, é grande, né? Então, tem que pensar bem a carreira dele. O Zago também, ele já foi lá em cima e meio que desapareceu. Então, tipo assim, uma passo errado na carreira, ele volta a treinar times de... Tipo assim, cara, até o Anderson se bobear já tá voltando, já tá nesse caminho de volta aí, hein? É muito, acho que é mais o range dele de treinador, assim. Sim. Uhum. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho um orgulho danado de participar desse programa pela nossa diversidade. Range, sei lá que porra é essa, caralho. Eu conheço Power Rangers. Go Power Rangers! Tá? Esse é diferente, seria como se fosse o... A faixa em que ele atua. É, isso. Valeu, já é poliglota. Poliglota. Nós é poliglota. Aqui, vamos pra bala então? Bora. Não temos comentários não, queridão? Ô, rapaz, temos não, viu? Hoje aqui nós tivemos só o Zé Alves Aguiar mandando aquele boa noite pra nós de sempre. E o Daniel Camilo Santos também dando um boa noite dos americanos. Hoje o pessoal não quer conversar com a gente não, viu? Temos aí, ó, bastante ouvinte hoje, mas a turma não quer postar comentários não, viu, gente? Estão só ouvindo que nós estamos conversando potoca aqui. Bora pro bala? Bora. Bom, no Twitter postamos aí, ó, bala da galera. Quem liderou com folga aí, ó, nossa dupla de zaga, Ricardo Silva com 58% eleito bala da galera, seguido por Lucas Cal com 22%, William Maranhão com 7% no bala e Ayrton com 2%. É, rapaz, a zaga aí o pessoal curtiu, viu? Gostou bastante. E você, Thales, o que você achou aí? Uai, sou eu, o Ricardo Silva, eu acho que ele realmente foi uma partida muito firme dele, a Itatiaia até deu para ele o prêmio de melhor em campo, mas eu vou de Juninho, cara. Eu acho que a entrega do Juninho ontem foi um negócio diferente, foi um negócio muito legal. Eu vou de Juninho, meu bala é o Juninho. Show, Juninho motor do time, como sempre. E você, Felipe? Olha, eu acho que o voto do Thales é só por medo, que ele não tá querendo dar esse abraço pro Silva. Assim, pra mim ele... Pra que você abraçou o Paulão e o William Maranhão na mesma rodada, meu filho? Ricardo Silva é moleza. O voto vai ser no Ricardo, muito porque assim, ele fez o gol, que acabou sendo o decisivo na partida, né? E ele espanou tudo, né, ontem, né? Defensivamente também foi muito bem. Ele conseguiu fazer uma partida sem falhas. Eu até acho que ele não é um primor de zagueiro, não acho que manter ele, por exemplo, a ser titular de Série A seria uma ideia muito, pensar nessa projeção, né? Seria tão legal assim. Mas para pelo menos reserva, acho que ele dá conta. E ele tem se provado, ele tem melhorado, né? Como ele também não é um zagueiro tão velho, né? Ele tá na faixa dos 25, se eu não me engano. Eu acho que ele tá conseguindo finalmente melhorar como zagueiro. Então, até pela entrega, né? Por toda essa melhora dele, né? Do começo bem titubeante que ele teve, assim, com bastantes falhas. Eu acho que vai o bala pro Ricardo. Ah, show demais. Eu vou me abster, porque como eu não vi o jogo, né? Como eu já expliquei no começo do programa. Então, infelizmente, seu Thales, o senhor deve um abraço ao Ricardo Silva, sim, viu? Delícia. Oi. Só uma coisa interessante, o Daniel, o Camilo, né? É a primeira vez que ele tá assistindo o programa. Ah, pois é, eu tô vendo aqui no comentário, lá. Primeira vez eu vendo o programa, ótimo. Obrigado, Daniel. Fala com seus amigos. Tá mandando um abraço aí pra todos da Americana de Araújos. Ó, sintam-se abraçados, inclusive... Meu amigo Felipe vai mandar um abraço aí diretamente de Gibraltar, não é não, Felipe? Aquele abraço de Gibraltar que a galera gosta. E o Thales caiu. O Thales caiu a conexão dele aí, ó. Mas só fala que abraço, beleza, Ricardo, ele sumiu, né? Beleza, gente. Show de bola. Vamos falar então, né? Já que o Thales caiu de novo. Opa, volta, Thales. Volta para a conversa, Thales. Você está caindo, voltando. De volta. Colatina da galera. Ó, o Colatina foi bem dividido, ó. Eleito Colatina por 3%, uma cabeça, como se diz lá no Turf, né? Na corrida de cavalo. Júnior Viçosa, eleito Colatina da galera, 38%. Pra quem tá ouvindo pela primeira vez, né? O Colatina é o nosso pior jogador, em homenagem ao glorioso Colatina, jogador dos anos 70, do América. Quem viu jogar diz que era basicamente ruim, mais ruim. Mas enfim, Júnior Viçosa 38%, seguido por Diego Ferreira com 35%, Felipe Azevedo com 15% e Leandro Silva com 12%. Veja que aí nós temos dois lateral, inclusive, né? No mesmo setor, na verdade. No mesmo setor, inclusive, embora um não seja tão lateral, né? E Júnior Viçosa liderando. E aí, Felipe, qual que é seu voto, meu jovem? Bom, já que você mencionou o TUF, dessa vez eu vou contrariar o Four Pass Post. E eu vou fazer uma pequena... Um amendo. Eu acho que o Diego Ferreira foi pior. Assim, o Júnior Viçosa, ele, a gente sabe que não é um primor técnico e que ele realmente é só aquele centroavante que põe a bola pra dentro. Eu não faço muito mais que isso, né? Porque falta intimidade com a Redonda, né? Mas ele se entrega muito, né? E ontem ele acabou não fazendo gol, então dá essa impressão que ele realmente foi muito mal. Só que para mim o Diego Ferreira foi pior. Eu acho que o Diego Ferreira, tudo que ele tentou, ele errou. Ele não conseguiu ajudar muito em construção ofensiva. E defensivamente também não é muito a praia dele. Então ele acabou sendo só mais um ali em campo que não, assim, não se provou, né? Então acredito que se tivesse um jogador um pouco mais efetivo ali, teria contribuído, por exemplo, ter um resultado mais positivo ontem, ter marcado um gol ou dois a mais. Então eu vou de Diego Ferreira. Bacana. E você, Thales? Então, vamos lá. Eu não consigo votar num cara que aos 47 minutos do segundo tempo é dar carrinho no nosso setor de zaga para tirar a bola, que é o Júnior Viçosa. Eu vou votar no Diego Ferreira, cara, mas sendo muito sincero, nesse caso aqui, a gente, essas opções aqui são mais dos jogadores que pegaram na bola, né? E pegaram na bola e fizeram alguma coisa errada. Por isso, voto com o Latina. Porque para mim aqui, ó, entraria facilmente o Mateuzinho, cara. Eu ia perguntar dele para vocês agora, viu? Porque a gente não falou, vocês não falaram nada dele no jogo. Ué, parece até que ele não jogou. Mas ele realmente não jogou, ele estava em campo, mas jogaram ele não jogou, não. Mateuzinho ele tá oscilando demais, né? Ele faz algumas partidas boas e partidas ruins, e muito ruins. Esse ano eu não vi uma partida muito boa dele. Vi partidas boas, vi partidas ruins e vi partidas muito ruins. A de quinta-feira eu coloco na categoria muito ruim. Principalmente depois que a gente fez o gol, era o jogo para ele, né? O CRB foi para cima, era hora de abrir espaço e tudo, e realmente ele tá escolhendo mal a hora de dar o drible, ele não tá passando na hora que tem que passar, ele não tá finalizando na hora que tem que finalizar. Então, assim, vou de Diego Ferreira, mas o Mateuzinho, eu acho que ele mereceria estar aí nesse colatinho aí. Eu acho até é engraçado. Desculpa, Felipe, até no lugar do Leandro Ferreira, que eu não achei que foi essa... Leandro Silva que foi essa porcaria toda. O Leandro Silva, defensivamente, cara, ele não compromete, não. Tudo bem que, assim, ele não chega em linha de fundo para cruzar e tudo, mas defensivamente eu não acho ele essa porcaria toda, não. Eu colocaria o Mateuzinho no lugar do Leandro Silva. O fato engraçado é que ele realmente ontem, no jogo, né, ele não apareceu muito. O engraçado é que ele foi o nosso quarto jogador com maior posse de bola. Então, tipo assim, ele até teve a bola bastante, por bastante tempo, sim, na partida. E foi o nosso jogador que mais perdeu a posse ainda. Ele perdeu a posse 10 vezes nessa partida. Por 10 vezes a bola chegou, ficou com ele, ele foi desarmado. Que não contabiliza passe errado, né? E ele não conseguiu não ter nenhum drible. Ele conseguiu ter um drible no jogo só. Então ele tentou uma vez só. Ele tentou duas, né? Um ele errou, o outro ele acertou. E perdeu a bola mais uma par de vezes sem conseguir produzir ofensivamente, né? Mas é engraçado que ele realmente foi muito apagado. Ele tá. Pra mim falta. Falta nele a gana do Berola. Eu acho que falta o Mateuzinho tentar ser um pouco mais Berola, assim. Eles são jogadores diferentes, eu sei. Mas o Mateuzinho é rápido. E ele tem habilidade. Então, tipo assim, ele conseguiria ser mais agudo. E aí eu não sei. E aí, se a entrevista que o Jair foi no café com o técnico, né? Aí falou que o Tigrão fala pra ele quando a defesa é um pouco mais postada, a lateral mais lenta, que pra ele driblar, né? Entretanto, uhum, a gente não vê esse aumento de dribles dele, assim, nas partidas. Então, não sei se é porque ele não está fazendo por receio, ou se você não está confiante mais, né? Assim, não tem mais aquela confiança que tinha no começo de carreira, por exemplo, que ele partia pra cima dos adversários, né? Eu acho que ele tem um pouco de medo, viu? De uma outra lesão, agora não sei. Eu sinto ele um freio de mão puxado, às vezes, sabe? Eu acho que às vezes ele precisava soltar freio de mão aí. O que é estranho, eu até acho. Geralmente o jogador que lesiona por contato, né? Ele em si tem mais esse receio, né? De repetir a mesma coisa e tá lesionado. Mas no caso dele, a lesão, ele tava no meio de. Não foi um negócio. Ele machucou, ele tava no meio de campo, assim, foi uma corrida, tipo assim, foi tipo Berola, machucou meio que sozinho, né? Então, é engraçado que, tipo assim, ele tá com receio de fazer coisas que não foi exatamente o que ele fazia, né, pra machucar. É isso que é um pouco inusitado, mas eu acho que tem a ver com isso, sim. Pode ser, sim. Bom, pessoal, algum comentário? Nossos esportes especializados, como é que andam? Alguém tem alguma notícia? A gente ganhou no futebol americano. Opa! Então, pessoal, nós perdemos. Hoje, se não me engano, foi 10-9 ou 9-8, foi um negócio assim. Não sei muito bem, não, mas eu sei que ganhamos. Era um futsal que foi no mesmo dia do futebol, das loucuras do América. Nós perdemos para o Minas. E acho que foi 4-0 ou 4-1, alguma coisa assim. E o jogo de volta, que não tem nem data, nem horário, nem local estipulado ainda, a gente joga pelo empate. O Sub-17 também ganhou, né? Parece, eu tô lendo aqui. E o futsal do Batata tem que ser apoiado aí, né, gente? O pessoal da América Vôlei não deu notícia sobre as camisas. Nós estamos aí na luta tentando comprar essas camisas aí, mas um dia nós vamos conseguir, viu, gente? O dia que a gente conseguir, nós vamos avisar aqui no programa. O Thales não está querendo nem comprar ainda. Ele primeiro está querendo saber o tamanho das camisas. É, não, eu já desisti já. Pessoal da América Vôlei, nos ajudem. Nós tem gente querendo comprar a camisa do Cesso. Ajudem a gente aí. É. O Robson fez um comentário aqui, gente, ó. Boa noite, gostaria de lembrar que o Ricardo teve um momento difícil com seu filho, que fez uma cirurgia no jogo antes do Curitiba. Por isso, ele mais que merece o gol no jogo do Curitiba e no jogo do CRB. Com certeza, a gente até comentou isso aqui mais cedo, viu, Robson? Toda a força e todo apoio aí ao nosso zagueirão, viu? É isso, senhores? Temos um programa? Sim, temos. Então, tá bom. Nosso próximo jogo, então, terça-feira, não é isso? Maravilhoso, terça-feira contra o Bragantino, às 9h30 da noite. Vai dar pro terça-feira, 9h30. Por pouco não dá para ir pro campo aí, ó. Minha aula acaba às 10h30 e perder só o primeiro tempo, ó. Mas não tem jeito, viu? Vou ter que sofrer lá. Sofrer em pensamento com a turma. Não é isso? E é isso. Você não vai no jogo, doido? Hã? Você não vai no jogo? Não dá, ué. Tem que dar aula aí, como é que faz? Mas você vai dar aula pro professor? Hã? Não, é dia 15 que é dia dos professores, só. Dia 15 na outra terça. Ah, na outra terça. É. Então não perdi tem. Minha caroninha marota. Pois é, cara. Eu gostaria. Na outra terça você tem caroninha, mas essa terça não tem jeito, tem que dar aula. Eu fico doido pra matar aula pra ir pro jogo. Aí eu lembro que eu sou professor. Não tem como você matar aula. Rola uma caramba pra mim também na outra quinta, então? Eu vou mandar meu jato aí. Beleza? Valeu. Tem pista pra posar avião de grande porte aí? Tem. Recebe voo diário do Reino Unido pra cá. Não, então, beleza. Vou mandar aí. Nós vamos combinar aí, inbox. Beleza? All right. Então é isso, pessoal. Grande abraço a todos. E salve, salve, coelhada. Até mais. Valeu. Alô.